andrecidismoral.com.br. Grava aí, RD7C10. É com o Davi, papai. Fazenda Santana, bora Guilherme, bora Valparaíba. Eu já mandei um WhatsApp, chama ela pra tomar uma. Hoje vai ter festinha, ligo pra porra nenhuma. Pode chamar as amigas que hoje tem o que quiser. Vou amanhecer na piscina, rodeado de mulher. Vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema. Se batem bora barulho, Neto Raia, pro Cita Hornet. Chama pra cá. Na onda do lance, o bote não manca. Na onda da barra, que o vento na vara. Na onda do bolo, na onda do bolo. Fode, fode, gostoso, fode, fode, gostoso. Na onda, onda do lance, o bote não manca. Na onda da barra, que o vento na vara. Na onda do bolo, na onda do bolo. Fode, fode, gostoso, fode, fode, gostoso. Paredão Glauber, paredão Sérgio Tec. Chama na bota DP Acessórios, Golf e Pegação. Eu já mandei um WhatsApp, chama ela pra tomar uma. Hoje vai ter festinha, ligo pra porra nenhuma. Pode chamar as amigas que hoje tem o que quiser. Vou amanhecer na piscina, rodeado de mulher. Vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema. Se batem balão, se batem balinha, vou ficar na onda, vou perder a linha. Na onda do lance, quarentena, viu, papai? O piseiro clandestino. André Cidês, o moral de Ibicoara.